amigo Miguel, como está você? Em todo Chipamanina já ninguém o vê. Vou dar-lhe a minha viola para tocar outra vez. Vou dar-lhe a minha viola para tocar outra vez. E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, o seu valor um dia você mostrou. Todo o manato ouvia e até dançou. Miguel, só você sabia tocar como já tocou. Miguel, só você sabia tocar como já tocou. E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí. Iei, vinha maninho de gente para atender. Moda lá da sua terra bonita a valer. O Jaime e o Ete 15, amigos não volta a ver. O Jaime e o Ete 15, amigos não volta a ver. Iei, iei, iei, iei, iei, iei, iei, iei, iei, iei, iei, iei, iei, iei. Quando à noite se ouvia Miguel tocar, também havia marimba para acompanhar. A noite na ponta cheia, amigos, é de recordar. A noite na ponta cheia, amigos, é de recordar. E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí. O barco foi andando e a manga vi. Foi a saudade aumentando longe daí. A gente na minha terra não canta assim como eu ouvi. A gente na minha terra não canta assim como eu ouvi. E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí.